Fecheiro 31. Seguindo ainda mais a analogia, eu imaginava que era a concha, arrancada do meu próprio nicho por uma corrente forte e inesperada, absorvida e envolvida por Jamie e a sua vida, presa para sempre entre as estranhas correntes que pulsavam através deste ambiente forasteiro. O pensamento deu-me uma repentina e estranha sensação. A concha permanecia imóvel no fundo da bacia, delicada, bela, mas vazia. Lentamente, levei a esponja até à nuca e espremia, a água morna a descer-me pelas costas, a fazer-me cócegas. Em grande parte, eu não sentia nenhum remorso. Escolhera estar aqui, queria estar aqui. No entanto, de vez em quando, pequenas coisas, como a nossa conversa sobre imunidade, faziam-me perceber exatamente o quanto havia sido perdido daquilo que eu tinha, daquilo que eu fora. Era inegável que algumas das minhas partes macias haviam sido digeridas, e a ideia fazia-me sentir um pouco oca de vez em quando. Jamie inclinou-se para remexer num dos alforjes. E a visão das suas nádegas nuas, viradas para mim com toda a inocência, contribuiu muito para dispersar o momentâneo sentimento de ansiedade. Eram graciosamente bem torneadas, arredondadas, com a musculatura e agradavelmente cobertas, com uma leve penugem ruivo-dourada, que refletia a luz da lareira e da vela. As colunas claras, longas das suas coxas, emolduravam a sombra do seu escroto, escuro e pouco visível entre elas. Finalmente, ele encontrara uma taça e encheu-a até meio. Virou-se e entregou-ma, erguendo os olhos da superfície do líquido escuro, espantado ao ver-me a observá-lo fixamente. O que foi? Perguntou ele. Há algum problema, Sassenach? Não, respondi, mas não devo ter soado muito convincente. Pois franziu as sobrancelhas momentaneamente. Não, repeti com mais ênfase. Tirei-lhe a caneca da mão e sorri-lhe, erguendo-a ligeiramente em agradecimento. Só estava a pensar. Um sorriso de resposta surgiu nos seus lábios. Ai, sim? Bem, não deves pensar muito tão tarde, Sassenach. Vai dar-te pesadelos. Tenho de te dizer que tens razão a esse respeito. Tomei um pequeno gole da taça. Para minha surpresa, era vinho e dos melhores. Onde é que arranjaste isto? Ao padre Kenneth. É vinho do sacramento, mas não é consagrado. Podes estar descansada. Ele disse que os homens do xerife iriam confiscá-lo e preferia que ficasse comigo. Uma leve sombra atravessou o seu rosto ao mencionar o padre. Achas que ele vai ficar bem? Perguntei. Os homens do xerife não me tinham dado a impressão de civilizados cumpridores de regulamento, mas antes de brutamontes, cujos preconceitos estavam momentaneamente contidos por medo de Jamie. Espero que sim. Jamie virou-se agitado. Eu disse ao xerife que se o padre fosse maltratado, ele e os seus homens iriam responder por isso. Anuí com a cabeça, silenciosamente, tomando outro pequeno gole. Se Jamie viesse a saber de qualquer mal causado ao padre Donahue, ele faria o xerife pagar por isso. O pensamento deixou-me um pouco inquieta. Este não era um bom momento para fazer inimigos. E não era bom ter o xerife de Orange como inimigo. Ergui o rosto e deparei-me com os olhos de Jamie ainda fixos em mim, embora agora com um olhar de profunda apreciação. Estás com ótima aparência nestes últimos dias, Sassenach, comentou ele, inclinando a cabeça para o lado. Adulador, disse, lançando-lhe um olhar frio, enquanto pegava na esponja outra vez. Deves ter ganho uns 5 quilos, pelo menos, desde a primavera, disse ele com aprovação, desprezando o meu olhar e circulando à minha volta para me inspecionar. Foi um verão bem farto, não foi? Virei-me e atirei-lhe a esponja molhada à cabeça. Ele agarrou-a, sem dificuldade, a rir-se. Ainda não me tinha apercebido de como ficas bem com os quilinhos a mais, Sassenach. Tão cheia de roupa tens andado nas últimas semanas. Não te vejo nua há pelo menos um mês. Ainda me olhava com um ar de avaliação. Como se eu fosse o principal participante de um concurso na feira de porcos gordos de Shropshire. Aproveita, avisei, com as minhas faces afogueadas de aborrecimento. Talvez não me voltes a ver durante um bom tempo. Levantei a parte de cima da combinação outra vez, cobrindo os meus seios, inegavelmente cheios. As suas sobrancelhas ergueram-se de surpresa perante o meu tom de voz. Estás zangada comigo, Sassenach? Claro que não, disse eu. O que é que te deu essa ideia? Ele sorriu, esfregando a esponja distraidamente no peito, enquanto os seus olhos viajavam pelo meu corpo. Os mamilos dele contraíram-se com o frio, escuros e rígidos, entre os anéis ruivos dos pelos do peito, e a umidade cintilou-lhe na pele. Gosto de ti assim, mais cheinha, Sassenach, disse ele suavemente. Gordinha e suculenta como uma franguinha. Gosto mesmo. Eu podia ter considerado isto como uma simples tentativa de remediar a gafe que cometera, se não fosse pelo facto de que homens nus são convenientemente equipados com detetores sexuais de mentira. Ele realmente gostava muito. Ah, disse eu. Devagarinho baixei a minha combinação. Então está bem. Ele ergueu o queixo gesticulando. Hesitei durante um instante. Depois levantei-me e deixei a combinação cair no chão, juntando-se às calças dele. Estendi o braço e tirei-lhe a esponja da mão. Só vou acabar de me lavar, está bem? Murmurei. Virei-lhe as costas, apoiei um pé no banquinho para me lavar e ouvi um ruído encorajador de apreciação atrás de mim. Sorri comigo mesma e prossegui muito devagar. O quarto estava a ficar mais quente. Quando terminei as abluções, a minha pele estava rosada e macia, com um pouco de frio apenas nos dedos das mãos e dos pés. Virei-me, finalmente, deparando-me com Jamie, ainda a observar-me. Embora ele ainda coçasse o pulso com a testa ligeiramente franzida. E tu, já te lavaste? Perguntei. Ainda que não te incomode se tiveres óleo de hera venenosa na tua pele. Ele pode passar para tudo o que tu tocares. E eu não sou imune a isso. Eu esfreguei as mãos com sabão desinfetante, garantiu-me, colocando-as sobre os meus ombros para ilustrar. De facto, cheiravam fortemente ao macio sabão ácido que fazíamos com cinzas de madeira e sebo. Não era sabonete perfumado, mas realmente limpava tudo, como as panelas de ferro e soalhos. Não era de admirar que estivesse a coçar-se. O sabão era forte e as suas mãos estavam ásperas e gritadas. Baixei a cabeça e beijei-lhe os nós dos dedos. Depois agarrei na pequena caixa onde guardava objetos pessoais e retirei de lá o pote de bálsamo para a pele. Feito de óleo de nozes, cera de abelha e lanolina purificada, retirada da lã de carneiro fervida, o bálsamo era agradavelmente calmante, perfumado com essência de camomila, com solda, milofólio e flores de sabugueiro. Com a unha do polegar, tirei um bocadinho e esfreguei-o vigorosamente entre as minhas mãos. No início estava quase sólido, mas liquefez-se bem quando o aqueci. Vem cá, disse eu. e agarrei numa das suas mãos, entre as minhas, esfregando a pomada nas dobras dos nós dos dedos, massageando-lhe as palmas calejadas. Aos poucos ele relaxou, deixando-me esticar cada dedo, enquanto eu trabalhava a partir das articulações e esfregava mais pomada nos pequenos arranhões e cortes. Ainda havia marcas nas suas mãos de ter mantido as rédeas de couro enroladas e apertadas. O buquê é lindo, Jamie, disse eu, meneando a cabeça na direção do ramalhete que estava no vaso. Mas o que é que te levou a dar-mo? Embora muito romântico a seu modo, Jamie também era absolutamente prático. Creio que ele nunca me deu um presente completamente frívolo e não era o tipo de homem que via algum valor em qualquer vegetação que não pudesse ser comida, usada como remédio ou transformada em cerveja. Ele mexeu-se um pouco, obviamente desconfortável. Sim, bem, disse, desviando o olhar. Eu só quero dizer, bem, eu tinha uma coisa que pretendia dar-te, só que a perdi. Mas depois tu achaste muito romântico o jovem Roger ter colhido margaridas silvestres para a Briana. E eu... Interrompeu-se, murmurando baixinho alguma coisa que soou como Ifrin. Senti uma vontade irresistível de me rir. Em vez disso, ergui-lhe a mão e beijei-lhe os nós dos dedos ao de leve. Ele pareceu envergonhado, mas satisfeito. O seu polegar traçou a borda de uma bolha, quase curada na palma da minha mão, produzida por uma chaleira quente. Olha lá, Sassenach, tu também precisas de um pouco disto. Deixa-me pôr, disse ele, inclinando-se para tirar um bocadinho do bálsamo verde. Envolveu a minha mão com a sua, quente e ainda escorregadia da mistura de óleo e cera de abelha. Eu resisti um bocadinho, mas depois deixei-o agarrar a minha mão e desenhar círculos lentos e fortes na minha palma, que me faziam querer fechar os olhos e derreter pacificamente. Eu soltei um pequeno suspiro de prazer e devo ter fechado os olhos, por fim, porque não o vi aproximar-se e beijar-me, apenas senti o toque breve e macio da sua boca. Ergui a outra mão, preguiçosamente, e ele agarrou-a também, os seus dedos alisando os meus. Deixei que os nossos dedos se entrelaçassem, os polegares ajustando-se delicadamente, a base das nossas mãos roçando ao de leve. Ele estava suficientemente perto para eu sentir o calor que emanava do seu corpo e o toque delicado dos pelos dourados do braço na minha anca quando se esticava para ir buscar mais pomada. Jamie fez uma pausa, beijando-me levemente outra vez ao passar. As chamas sibilavam na lareira como marés em mudança, e a luz tremeluzia turvamente nas paredes caiadas de branco, como uma luz a dançar na superfície da água bem acima. Parecia que estávamos sozinhos, juntos no fundo do mar. O Roger não estava a ser só romântico, sabes? Disse eu. Ou talvez estivesse, dependendo de como se queira ver. Jamie pareceu não perceber, enquanto agarrava a minha mão outra vez. Os nossos dedos entrelaçaram-se, movendo-se lentamente. E eu suspirei de prazer. Ai, sim? A Bri perguntou-me sobre o controle de natalidade. E eu disse-lhe os métodos que existem agora, que francamente não são lá muito bons, embora melhores do que nada. Mas a velha avó Bacon deu-me algumas sementes que ela diz que as índias usam como contraceptivo. Parece que são muito eficientes. O rosto de Jamie passou pela mais cómica mudança, do sonolento prazer à perplexidade, arregalando os olhos. Controlo de quê? Ela, quer dizer, ele Aquelas ervas enlameadas? Pois, sim. Ou pelo menos eu julgo que elas podem ajudar a evitar a gravidez. O movimento dos seus dedos abrandou e ele franziu as sobrancelhas. Mais de preocupação do que desaprovação, pensei eu. Depois retomou a tarefa de massajar as minhas mãos, envolvendo-as nas suas, muito maiores, com um movimento decidido que me obrigou a submeter-me a ele. Jamie ficou em silêncio por uns instantes, massageando os meus dedos com a pomada, mais da maneira pragmática de um homem a esfregar sabão de sela nos arreios do que de um marido carinhoso a acariciar as mãos delicadas da sua esposa. Mexi-me ligeiramente e ele pareceu perceber o que estava a fazer, pois parou, franzindo o senho, depois apertou ligeiramente as minhas mãos e deixou o rosto relaxar. Levou a minha mão aos lábios, beijou-a e retomou a massagem muito mais devagar. Tu achas... começou ele a dizer e depois interrompeu-se. O quê? É que não te parece um pouco estranho, Sassenach, que uma jovem recém-casada esteja a pensar dessa forma? Não, não me parece, disse eu ligeiramente áspera. Parece-me absolutamente sensato. E não são tão recém-casados assim. Eles estão juntos, quer dizer, já têm um filho. As narinas dele alargaram-se em silenciosa discordância. Ela tem um filho, disse ele. É isso que eu quero dizer, Sassenach. Parece-me que uma jovem mulher satisfeita com o seu homem não estaria preocupada em não ter filhos com ele. Tens a certeza de que está tudo bem entre eles? Fiz uma pausa, franzindo a testa ao considerar a ideia. Acho que sim, disse eu, finalmente, devagar. Lembra-te, Jamie, abri vem de uma época em que as mulheres podem decidir se ou quando querem ter filhos, com um elevado grau de certeza. Ela deve sentir que isso é um direito seu. A boca larga moveu-se, contraindo-se absortamente. Eu via-o a debater-se com a ideia, uma ideia inteiramente contrária à sua própria experiência. Então é isso? Perguntou ele finalmente. Uma mulher pode dizer se terá ou não terá? E o homem não tem voto na matéria? A sua voz estava repleta de perplexidade e de desaprovação. Eu ri-me um pouco. Bem, não é exatamente assim, ou nem sempre. Quero dizer, há acidentes e ignorância e tolice. Muitas mulheres deixam apenas as coisas acontecerem. A maioria das mulheres certamente importa-se com o que os seus homens pensam sobre o assunto. Mas sim, imagino que se analisares bem, é isso mesmo. Ele resmungou baixinho. Mas o Mackenzie também é dessa época. Então ele não estranharia isso? Ele colheu as ervas para ela, mencionei. De facto, a ruga permaneceu entre as suas sobrancelhas, mas aliviou um pouco. Estava a ficar tarde e o rumor abafado de conversas e risos diminuía na parte térrea da habitação. A crescente quietude da casa foi repentinamente abalada pelo berro de um bebê. Nós os dois permanecemos imóveis a ouvir. Depois relaxámos quando ouvimos o murmúrio da mãe através da porta fechada. Além do mais, não é tão incomum uma jovem pensar assim. A Marsali veio-me perguntar sobre isso antes de se casar com o Fergus. Ah, e ela fez isso? Uma das suas sobrancelhas ergueu-se bruscamente. E tu então não lhe contaste, pois não? Claro que sim. O que quer que lhe tenhas dito não funcionou muito bem, pois não? Um canto da sua boca curvou-se para cima, num sorriso cínico. Germain nascera aproximadamente 10 meses depois do casamento dos pais e Marsali engravidara de Joan Dias depois de o desmamar, senti uma onda de calor subir-me ao rosto. Nada funciona sempre, nem mesmo os métodos modernos. Quanto a isso, nada funciona se não usares. De facto, Marsali quiser um contraceptivo, não porque não quisesse engravidar, mas apenas porque temia que a gravidez fosse interferir com a sua intimidade com Fergus. Quando a gente chega à parte do pênis, eu quero gostar. Foram estas as suas palavras naquela memorável ocasião. E a minha própria boca curvou-se num sorriso, só de me lembrar. A minha suposição, igualmente cínica, foi a de que ela realmente gostara e decidira que era improvável que a gravidez diminuísse a sua apreciação das melhores qualidades físicas de Fergus. Mas isso remetia de novo aos temores de Jamie sobre Brianna. Pois, sem dúvida, a sua intimidade com Roger estava bem estabelecida. Mesmo assim, dificilmente, uma das mãos de Jamie permaneceu entrelaçada na minha. A outra largou os meus dedos e tocou noutro lugar, muito delicadamente. Ah, disse eu, começando a perder o fio aos meus pensamentos. Pílulas, disseste tu. O seu rosto estava muito próximo do meu, os olhos volados em pensamentos enquanto me acariciava. Então é assim que se faz? Sim. Tu não trouxeste nenhuma contigo, disse ele, quando voltaste. Inspirei fundo e expirei, sentindo-me como se começasse a dissolver-me. Não, respondi sem forças. Ele fez uma pausa, a mão pousada ao de leve. Por que não? Perguntou ele baixinho. Eu pensei, mas tem de se tomar sempre. Eu não conseguiria trazer as suficientes. Há, no entanto, uma forma permanente, uma pequena operação. É razoavelmente simples e torna uma pessoa permanentemente estéril. Engoli em seco, analisando a perspectiva de voltar ao passado. Eu tinha de facto pensado seriamente na possibilidade de uma gravidez e dos riscos. Considerei a possibilidade muito baixa, tendo em conta tanto a minha idade como o meu historial. Mas o risco... Jamie ficou paralisado, olhando para baixo. Por amor de Deus, Claire, disse ele finalmente baixinho, diz-me que a fizeste. Respirei fundo e apertei-lhe a mão, os meus dedos ligeiramente escorregadios. Jamie, disse eu suavemente, se eu tivesse feito, ter-te-ia dito. Engoli em seco outra vez. Tu querias que eu a tivesse feito? Ele ainda me segurava a mão. A outra mão afastou-se de mim. Depois tocou nas minhas costas e abraçou-me muito delicadamente. A sua pele estava quente em contacto com a minha. Permanecemos unidos, tocando-nos, sem nos mexermos, durante vários minutos. Então ele suspirou, o peito elevando-se sob a minha orelha. Já tenho demasiados filhos, disse ele serenamente, e só tenho uma vida, e és tu, meu querida. Ergui a mão e toquei-lhe no rosto. Estava marcado de linhas fundas de cansaço, áspero, com a barba por fazer. Não se barbeava há dias. Eu tinha realmente pensado nisso. Chegara muito perto de pedir a um amigo cirurgião para me fazer a esterilização. Sangue frio e cabeça tranquila argumentavam a favor. Não fazia sentido arriscar-me. No entanto, não havia nenhuma garantia de que eu iria sobreviver à viagem, que chegaria ao lugar e à época certa, que o reencontraria. Menos ainda a possibilidade de eu conceber outra vez com a minha idade. No entanto, longe dele por tanto tempo, sem saber se o encontraria, não pude destruir a única possibilidade entre nós. Eu não queria outro filho, mas se o encontrasse e ele quisesse, então eu correria o risco por ele. Toquei-lhe ao de leve e ele emitiu um pequeno som rouco na garganta. Encostou a cabeça no meu cabelo, abraçando-me com força. Fazer amor era sempre um risco e uma promessa entre nós. Pois se ele tinha a minha vida nas suas mãos, quando se deitava comigo, eu tinha a alma dele e ele sabia disso. Eu pensei que tu nunca fosses ver a Briana. Não sabia sobre o Willy. Não era correto tirar-te qualquer hipótese de teres outro filho, não sem te dizer. Tu és sangue do meu sangue, dissera-lhe eu, carne da minha carne. Isso era verdade e seria sempre, quer houvesse filhos ou não. Eu não queria outro filho, sussurrou ele. Eu quero-te, a ti. A sua mão ergueu-se, como que por vontade própria. Tocou meu seio com a ponta do dedo, deixou um brilho do óleo perfumado na minha pele. Envolvi a minha mão, escorregadia e perfumada, em volta dele, e dei um passo para trás, levando-o comigo para a cama. Tive apenas a presença de espírito suficiente para apagar a vela. Não te preocupes com a Bri, disse-lhe, erguendo a mão para lhe tocar, à medida que ele se aproximava de mim, escuro contra a luz do fogo. O Roger apanhou as ervas para ela. Ele sabe o que ela quer. Ele inspirou profundamente, o suspiro de uma risada que se lhe prendeu na garganta quando se aproximou de mim, e terminou num pequeno gemido de prazer e realização quando deslizou entre as minhas pernas, bem lubrificada e pronta. Eu também sei o que quero, disse ele, a voz abafada pelo meu cabelo. Amanhã vou apanhar outro raminho para ti.